4662. Boa tarde, até amanhã. Boa. Táxi 5856 para B 56, autonomia de 2 horas e 45, alterando Fortaleza. Frente Índia, até o ponto de pernão 0, lá torre 295, ajustado 2013. Vixe padrão, Índia, ao ponto de pernão 28, 95, 5856. Romeu Oscar, direto para a final da pista 17. Controle 4422, você só me confirma a frequência da torre que eu chamei nas duas ali, ninguém respondeu? 11895. Por isso que ninguém respondeu, obrigado, boa tarde. 14462, na escuta da torre. É, agora sim, estava tentando me chamar nas outras duas frequências, baixando o trabalho do visual 4462. Zero pouso pista na 0, vento 140 graus e na 09, vento 4462. Autorizado pouso 4462. Romeu, acho que eu chamei a torre agora, 11895, câmbio. Boa tarde, obrigado. Boa. Torre, boa, Pila Romeu, acho. Pila Romeu, acho que autorizado final zona 7, após 3 milhas para o Pila Romeu, acho. Após 3 milhas para o Romeu, acho. O jet 58, siga meia após o pouso, na aeronave na curtíssima zona 0, ali mantém, pista 1 na 0. Responde a aeronave, ali mantém, sinal do jet 58, começa. João Romeu, acho que avistado, atualizado pouso, pista 1-7, vento 1-50 graus, 1-09. Tira pouso 1-7. 62, solo 1-2-1-9. Pouso 1-9, muito obrigado, boa tarde. 58-56, livre decolagem 1-0, vento 1-50 graus, 1-09. Decolagem 0, 58-56. Taxiway Alpha System. Mais um 4462, bem-vindo para o Sky Alpha e uma agência de Juliette. Muito obrigado, Sky Alpha, uma agência de Juliette, 4462. Lima, Papa Kilo, confirme o Pike contra e a pista para utilizar. Meia contra ali, 208. Recife, a frequência 13325, câmbio. Recife 3325, obrigado, boa tarde, bom funcionamento. Boa. 05856, decolou na boca. Web 5856, controle, contato radar. 5856. Azul, ingresso Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 4-4-4-4. Este é o controle Salvador, meu cordial. Vamos ajustar agora 10013 e descer direto para 2 mil pés, nenhuma espera prevista, Duna ILS pouso, câmbio. Cópia. Salvador Patos autorizado 270 para Nianque, decola 17 com curva esquerda no perfil da Pucajamo, após Jamo direto Patos. 5503 o transponder, controle 20.8. Reto, Papaquilo, PB. 07, chame o torre de Salvador em 198.95, ajustado no 013. Salvador, é o rumo 09? 09, prossiga. Vai no pátio militar, plano instrumento para Belo Horizonte, no nível 080, para autorização e cópia, tem stop-box. Pronto, cópia. E aqui, Mike, controle Salvador, prossiga no retorno visual via corredores, ajuste do altímetro 10013. Câmbio. Retorno na via corredor. Retorno Miguel Rafael. Retorno 03. Retorno Miguel Mike. Retorno Miguel Mike. canal 5477, código transponder, controle opera 120.8. BH no 0800-777, descer a filhosa, ponta front plano, decola na 10, curva direita, saída coral, transporte 5477, controle 208, para acionamento. Em direcionamento, romba 09, chama para o táxi, pode me lidar. Chamarei para o táxi. Comendo. 6327, sente papal, nível 180, para ideal, sobre o piloto de missão. Gente, só um minuto, prepara da EL. Gente, prepara alguns da EL, Leidão. 327, cópia. Pronto, cópia, Chinem 327. Tudo em Sabilhão, 180, decola 10, curva direita, no perfil da EL, Leda, pode ler a voo de EL. 5545 transponders, controle 208. Autorizado nível 180, Parilhão, na saída da EL, Leda, após respirar Sabilhão, curva à direita, pode acelerar. 208, então sou decidido 4567. Zero no portão, chame quando pode posicionar. Chamaremos quando pronto, 6327. Está acionado, pronto o táxi, seu pátio militar, 1209. Copia B, rumo, autonomia e alternado. Está com 06 POB, autonomia 5 horas, alterna Barbacena. Roma 09, aprovado o táxi, só conforme confirma, a intenção de decolar a partir da... Vai até a do hotel ou vai até a cabeceira? Não, até a cabeceira. Ok, inicialmente está autorizado o táxi até o ponto de espera do táxi hotel e reporte no ponto de espera do hotel para o cruzamento. Gente, chama o solo no ponto de espera do hotel para o cruzamento, Roma 09. Solo, limpe 5627, com informação FedEx. 5627 Salvador, Aracaju, nível de voo 90, protocolo. Nossa, liga. Aprovado, Aracaju 90, decola 90, com curva pela esquerda, no perfil da Pucajamo. Após Jamo, voa Aracaju, 5565 transponder, controle em 208. Confirma o transponder, presidente? Afirmativo, 5565. Sim, motorizado 190 para Aracaju, decola a curva à esquerda, perdeu Pucajamo, pode descer, vai chamar controle 190, decimal 8, e transpõe aqui o 5565. Prepara o 5537. Afirmativo, 5565, código transponder, faixa 3, chama controle, push back on. Vamos lá. 396, controle, meu cordial, ajuste 1013, sem restrições na chegada à área autorizada até 2000. Só um minuto, Léo, qual o nível? 240. 24, só um minuto, estou preparado, Léo. Léo, aguardando. Bomba 09, autorizado o cruzamento, Delta, Alfa, reporta na Juliette. Delta, Alfa, reportará na Juliette, o Bomba 09. Para 2000, 13 milhas para Dudas, não autorizado ILS. Entende, autorizado ILS, da 3154. Positivo, aguarde transferência de comunicações. Câmbio. Aguardando, favor do Mike. Vai ingressar Juliette, contorna a parte gramada de portão de 1-4, após Índia, Alfa, após Prada 1-0, novamente da torre 95, ajustado 1-0-3. Gente, vai ingressar aqui primeira esquerda no CAT, depois a primeira direita após a interdição da pista, se autorizado, chegou no ponto de espera da chave para ingresso no CAT. Afirmativo, bom, bom. Outro chamador Buenas, do 1807, formação Quebec, passando na visão de destino. O 1807 é o controle, Salvador, meu cordial. Ajuste agora, 1-0-3 e desça para 6.000 na chegada bom. 1-0-3, 6.000, chegada bom. Master 7, obrigado. Controle, Vavorinho aqui, Mike, sabe usar o campo na prova rotatória. O Vavorinho aqui, Mike, o controle está ciente, prossiga para a rotatória. E aguarde transferência de comunicações. Para informação do Novembro em Mike, temos uma aeronave da TAM, o voo 3154, um Airbus, que está na chegada à mar e uma velocidade bem superior à sua, diga-se de passagem, aproximando-se de Duna. Por este motivo, existe a possibilidade do Novembro em Mike aguardar na rotatória autorização da torre para pouso. Mantenha-se ainda na escuta do controle, Novembro em Mike. Vai manter a escuta do controle na pronta rotatória e decidiu que espera como sempre, valeu, ele que vai. O controle já está na 6314, vai com o meu, vai com o meu, vai com o controle Salvador, autorizado, chegada mar e desça para 2000, com ajuste 1-0-3, câmbio. 1-0, para 2000, mais. Então 3154, Duna, localizador em aproximação, reduza cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-95, 3154. Reduzindo agora com a torre, 2-8-95, então 3154, boa. Boa. Novembro em aqui, Mike, chame a torre, 1-1-8-95 e solicite instruções para pouso. Ok, torre 2895, muito boa tarde, novembro em boa. Aquilo, decolar 231, no controle, 1-2028. 208, obrigado. Para o nível 270, qual a razão de subida que o senhor vai empregar até o nível 100? Ah, 2000 pés. Ah, ok, 2000 pés. Cuca direto, Bom, positivo. Bom, cabelo. Opa, Romeu, Romeu, Oscar Bravo, controle. Ok, Tiente, Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Pode voadora? Tá de levante? Essa foi transmissão de pensamento. Quando eu ia abrir o microfone, ouvi a sua solicitação. Indecisa para 2000, autorizado, Webjet. Maravilha, 2000, voadora. É de levante. Dudu? Tomador, gol 649, puxa acionamento, a posição de número 2. 3 a, acionamento. Chamaral, 649. Gol 807, desci até 5000. 5807. Brasília 320, pronto, cópia. Pronto. 3-0 Brasília 320, rota pisolou 97, decola 10, curva direita, no perfil da Arpo, eleva e intercepta o via. 5553 o transponder, controle 208. Salvador, boa tarde, 3217, informação. 3217, Salvador, ajuste 1013, desça para 66 na chegada boa. Backtrack é parte liberando a pista, o November Break Mike. Web 5729, agora sim. Desci redução para aproximação, cheque preposo, esquerda, cimbra, aguarde transferência. Vando esquerdo, aguarde transferência, cheque preposo. Gol 396, livre e aliança. Livre e aliança, 1-3-9-6. descida para 3000. 3107. Salvador, Rumba 09, decola, perdida temporal. Rumba 09, controle Salvador, contato radar, câmbio. Web 5729, 3 milhas para passagem sobre o externo e aproximação para pouso, cheque o trem, torre 1895. 1895, obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, Salvador, Gol 649 para o táxi, temo 80, a bordo 2 horas de autonomia até Aracaju. Baixa travou. Baixa travou, 729. Hoje pouso, pistola 0, vento 130 graus, 12 nós, objeto 5729. Pouso autorizado, pistola no 0, objeto 5729. 5. 5000, 3217. Parênteses, o táxi, pistola 637. Giro 314, vetoração, esquerda 360, está limitado pelo localizador. Esquerda 360, está pelo localizador, Rota Néstia, 314. Rumba 09, voe direto para Coral. Direto para Coral, 09. Detonação, foi na proa 230, limitado pelo localizador. 230, limite ao localizador, 107. Positivo, então vamos sobre a água na Bela Bahia de Todos os Santos, vamos descer até 2000. 2000, 107, tá falando, obrigado. Lima, Papaquilo, Santa Puca, 120. Ciente, Lima, Papaquilo, 120, Pucajamo subindo. Aqui, vamos ver a possibilidade de coordenar com Recife, proa de Pato. Aguarde. Oceano 314, com a bela ilha de Taparica frente, vai navegar no máximo 6 milhas para girar à direita. 6 milhas, girar à direita, Sané 63, no máximo. Voo 807, esquerda 80. Esquerda para o sul, 807. Positivo, está limitado pelo localizador 807. Obrigado, senhor. Prossiga, 649, pronto. Mensagem de alinhar e decolar, siga autorizado. Eu aqui, 649. Ali mantém, 649, pista na 0. Ali mantém, pista 10, Salvador, 649. 807, esquerda 150 pro localizador, chama estabilizado. Esquerda 150, informará no ILS, no localizador, o gol no 807. Oceano 314, direita, proa 060. Próximo vetor será para interceptar. 6729 no solo 41, libere direita, solo 120, décima 9. Direita, 29, 729. Até. Oceano 6314, controle. Prossiga. Oh, que bom, viu? A proa agora é 80 para interceptar o localizador, chama estabilizado. 80. Estabilizado, Canal 3 ou não? O TAN 3217, sem restrições até 3000. Sem restrições para 3000, 3217. 21 no 40 graus e na 09. Iniciando pista no 0, Salvador, ameaça final da rua.